Hasta final. Inchaço profundo, cê quer seu pé no chão, mas ainda tá fundo. Porque a batida da paulada pode te atrapalhar. Várias fachadas de luxo tão pronta pra te esmagar. Aí eu sambo, sambo na cabeça da desgraça. Faço em uns minutos, caçador vira a caça. Transmitindo, ops, tem gente mentindo. Sou selfie revoltado, deixou gigante dormindo, mão na cabeça. Sorriso frustrado, nesse quadro de mentira sem chão, mal acabado. Você no seu quadrado, você no seu quadrado. Qualquer coisa que te torne amigável, engraçado. Porque decote com tédio no Insta já é arte pro inimigo, privilégio tem da fitmo reality. Então acende a luz do teu amigo leal. Dou uma puta sua mente em um ciclo social, vai! Enquanto o pobre vai subindo a ladeira, a criança pega a brincadeira. As ruas estão todas cobertas de poeira. Enquanto o pobre vai subindo a ladeira, a criança perde a brincadeira. As ruas estão todas cobertas de poeira. E o que não brilha é besteira. Amores artificiais, navio sem cais, a inveja faz o bate-papo por trás. E ainda me lembro bem, quando vivia e não só mentia. E aí parceiro, qual é a face do dia? O asfalto não maltrata mais o pé do menor. Suas camisas tão guardadas sem nenhum rastro de suor. A guerra fria da polícia te incomoda, é moda. E quem não vive mais, filosofa que a vida é foda. Sem te abortar o lombo, tu se rende. Ignora o que aprende e diz que a mãe não entende. Eu já vi valor e amor, já vi a fome e a lama. Quem te ama tudo é cama, mente insana que te engana. A sereia que te chama com um coração de escama. Quer ser feliz, desencana, tudo é atraído por grana. Muitos aplausos pra você, eterno refém. Programado por si mesma, não ama ninguém. Enquanto o pobre vai subindo a ladeira, a criança perde a brincadeira. As ruas estão todas cobertas de poeira. E o que não brilha é besteira.